Muito boa tarde, muito boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Tá louco? Que honra! A Taliba! Sabe, sempre coisas maravilhosas. Sempre coisas maravilhosas. Em busca da evolução, evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução, evolução. Tô numa luta cansativa, como jamais estive. Em busca da evolução, evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução, evolução. Tô numa luta cansativa, como jamais estive. Quando só aparece a nova chance que prova impaciente solução. Vem cobrar na porta quando falta educação. Trabalho escravo te entorta e os ponteiros do relógio dizem que é festa morta. Mas muito nos conforta saber que a sustentabilidade é ideal. Porto seguro para viver sem afundos. Com esgoto não com bala, sem nenhum fundo de bala. Nessa tal justiça falha, rasa, rala, Hollywood. Mas a gente não se ilude mesmo sem perspectiva de melhoria na saúde. Pensa grande é virtude, independente da sua estatura. Pega medo de altura e de tomar atitude. Cada palavra é gota d'água, sabedoria inunda. Mata todo tipo de sede, deixa nossa horta úmida. Na dúvida, não vacila, seja hábil. Consulte sempre os sábios, respeite os mais velhos. Criando um novo elite, de passado e o presente. Um futuro mais decente e habitável para outras gerações. Mas com condições iguais, com terra, energia, limpa, paz, planejamento, saneamento, fim da fome. Abre logo esses cofres que esse apocalipse some. Se não, o mundo sofre e o planeta fica pobre. Rumo à rota da derrota, o cucu boy. Nosso tempo se esgota, nada mais sobe e desce. Nada mais vai e volta, ei. Nada mais sobe e desce. É busca da evolução, evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução, evolução. Tô numa luta cansativa, como jamais estive. Em busca da evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução, evolução. Tô numa luta cansativa, como jamais estive. Choque de realidade, a exceção nunca será exemplo. Em busca da evolução, é necessário amadurecimento. Mudança de ser, partindo de dentro. Talvez assim conseguiremos alcançar algum crescimento. Cidadão, tal nosso irmão, vilão, pelo fato de ser imigrante, refugiado, faz dele inimigo, o indivíduo relegado. O que será da humanidade? Trata coisas inacessáveis, cruéis, bárbaras, com naturalidade. Depressão, crise de ansiedade, situações verdadeiras. Devemos se preocupar com o próximo, não é brincadeira. Continuamos assim, como integrimos na evolução. Então continuamos assim, em busca da evolução. Em busca da evolução, evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução, evolução. Tô numa luta cansativa, como jamais estive. Em busca da evolução, evolução. No meio da revolta, ódio, covardia. Em busca da evolução, evolução. Tô numa luta cansativa, como jamais estive. No meio da revolta, meio da revolta, volta, ódio, covardia, tô numa luta cansativa, ativa como jamais estive, não. É o piloto da nave. Revolta, ódio, covardia. Barulho para DJ Elvis. Barulho para César Hostil. Valeu, valeu.